Eita, bota com a gente lá. Vai! Vem pro Girassol Açaí tomar aquele mega açaí e ficar com toda a energia pra pular o carnaval. Ou se você preferir, entregamos aí na sua casa. E aí, vai ficar de fora dessa? Cuida, chama aí! 85 981 91 5045. 85 981 91 5045. Você não pode ficar de fora dessa folia! Venha pro Girassol Açaí, quadra 8, lote 3, em frente ao Mercadinho Azul. Girassol Açaí, o melhor açaí do mundo. Vem pro Girassol Açaí tomar aquele mega açaí e ficar com toda a energia pra pular o carnaval. Ou se você preferir, entregamos aí na sua casa. E aí, vai ficar de fora dessa? Cuida, chama aí! 85 981 91 5045. 85 981 91 5045. Você não pode ficar de fora dessa folia! Venha pro Girassol Açaí, quadra 8, lote 3, em frente ao Mercadinho Azul. Girassol Açaí, o melhor açaí do mundo.